Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd. Depois de 12 anos de Nerdcast, estão me chamando de youtuber. Bom dia, boa tarde, boa noite, bípedes, aqui é o Sr. Kai. Parece que foi outro dia que eu estava reclamando do carnaval, puta merda. Aqui é o Azaghal e depois da reforma da Previdência a gente não vai parar de fazer Nerdcast nunca. Muito bem, nerds, esse é o Nerdcast número 600! Nossa, dá quanto esse ano? 12 anos na nossa conta arredondada. Começando a 12ª temporada, 12 anos de Nerdcast. Nossa. Na verdade é mais, né? Assim, é menos, é mais, eu não sei agora. A gente nunca sabe essa conta, cara. Não, porque assim, o ano tem quantas semanas? 56 ou 52? Ou 54? 52. Caralho. 52, 54, 56, depende do ano. Depende. Não, 52 semanas. Então, a gente faz de 50 e 50. Porque a gente antes dava uma parada, mas esse ano, por exemplo, a gente não tá parando. Pois é. Então tem mais. Tem menos. Mas aí a gente tem os programas que são duplicados. Tinha uma época que a gente fazia programa 100, sei lá, 121A, 122B, por exemplo. É. Mas nada disso importa. Ó, esse é o último Nerdcast de 2017. Olha! E estamos iniciando aqui a nova temporada Nerdcast. Já iniciando, já na próxima semana iniciando a temporada. Esse ano não tem pausa. Não, não vai ter pausa. É direto, muitos assuntos. Muito. Previdência, né? Previdência tá faltando. A pergunta que não quer calar é, Jovem Nerd, semana que vem é Nerdcast de RPG ou não? Uma semana é muito tempo. pra saber essa resposta. Eu espero com todas as minhas forças que tem, mas não tem como. Não sei. Não sei. Então, acompanhe nossas redes sociais. Isso, exatamente. Vamos fazer bem feito, isso que importa. E aí, vai ter estatística? Quantos Nerdcast são na verdade? Você já sabe. Quantos milhões de downloads? Quantos milhões de horas de Nerdcast? Quantas horas, Fred? Milhões! Exatamente. Todo mundo já sabe isso. Então, queremos comentar. Quero perguntar pro Sr. K, aproveitar que ele tá aqui nessa data comemorativa. Suando pra caralho. Do Rio de Janeiro. O que você tem? Qual é a sua memória mais divertida desses 12 anos de Nerdcast? A minha memória mais divertida somos nós gravando, sei lá, em 2000 e biribibiu, acho que ia ser 2008, talvez, quando eu tentei falar que a inocência está morta, o Xongão está vindo. E eu não conseguia falar que eu tava me cagando de rir. Essa foi realmente um momento sublime. Foi. Virou Nerdcast Stories. Então. Exatamente. Aliás, vamos lembrar a todos os nerds que toda sexta-feira, à luz desses 12 anos de Nerdcast, você vê no nosso canal do YouTube o Nerdcast Stories, que são os melhores momentos condensados do Nerdcast e animados, rapaz. É, olha, é muito divertido se lembrar, cara. Às vezes a gente vê uma história, parece que foi ontem, foi 10 anos atrás. Isso é uma merda, maneiro. Né, cara? Isso é muito coisa de velho, né? Não é? Tá que pariu. Lembra aquela parada que aconteceu? Tem uns 3 meses. Não, seu animal. Tem 8 anos. É okay. É coisa de velho. E olha só, vamos lembrar, Azaghal, que hoje, última sexta-feira do mês and do ano, tem também Nerdcast Empreendedor! Sim, é verdade. Trazido a você pelo meusucesso.com. Teremos Flávio Augusto e Sandro Magaldi falando sobre suas perspectivas sobre 2018. O que vem aí, entendeu? A gente fez isso no ano passado, perspectivas de 2017. Tava denso. Esse ano, o que a gente acha que vai acontecer em 2018 para os negócios, é isso. Acontece muita coisa. Tem Copa do Mundo, tem eleições pra presidente. Copa do Mundo? É. Na Rússia. Caralho, eu tô perdidaço mesmo. Exatamente. Ano que vem tem, ó, carnaval, né, claro. Todo ano, isso aí tem. Copa do Mundo e eleições. É isso. É quase uma Olimpíada também, né? É entretenimento o ano todo, amigo. Exatamente, é. Eleição com o Dr. Ray? Vai ser um programa de humor, cara. Vai dar de 10-0 no Adnet. Adnight. Adnete, que merda. Mas olha só, escutem esse Nerdcast Empreendedor, que tá muito maneiro, porque além desse papo sobre 2018, tem um papo muito maneiro sobre empreendedorismo em geral, que era um somatório do que a gente falou nesse ano. É um insight muito maneiro. Lembrando que agora no início do ano tem Powerhouse 2018, Azaghal. Verdade, estarei lá, inclusive. Por um segundo eu pensei que você fosse falar Power Rangers. Mas isso já teve. E não, olha, foi lá grandes coisas. Eu não sei se ainda tem ingresso, mas vale a pena. Ano passado teve, a gente foi muito foda. Esse ano vai ser uma mega aula intensivona do Flávio Augusto, do Carlos Wizard. Vai ser incrível. Um dia inteiro disso, desses caras falando sobre vários assuntos do empreendedorismo. E o mais importante é... Tem ar-condicionado? Tem. No talo, amigo. É uma parada... A gente foi no ano passado, o formato foi diferente. Que inveja. Mas... A produção é uma parada inacreditável, cara. É os palcos, os telões. E olha, 4 mil pessoas, auditório para 4 mil pessoas. E não é só show de empreendedorismo de palco. Esses caras têm currículo. Eles constroem coisas, entendeu? Então, assim, quem acompanha o Flávio Augusto e o Carlos Vida sabe que os caras têm bagagem e propriedade para falar sobre o que eles vão falar lá. Então, clique aí, link no post, se você tá afim de ir, vê se ainda tem ingresso e escuta o Nerdcast Empreendedor hoje, que tá muito, muito foda. Por falar nisso, isso é uma estatística interessante que a gente pode colocar aqui, relacionado a Nerdcast. Uhum. Que é, a gente, na verdade, não fez 50 Nerdcast esse ano. 52, não? No caso. Fez quanto? A gente fez 64. Não, 76. Caralho, você não tem mais nada pra fazer, não, gente. Vai tomando muito Nerdcast. Porque, porque além dos semanais regulares, a gente tem os extras, né? O de tecnologia, da Alura. Exato. E o que a gente acabou de falar, o meusucesso.com, né? Exato. Vamos gravar uns videozinhos aí. Esquece essa porra de Nerdcast. E ano que vem a gente tem uma série nova. Oh! Então a gente vai somar 88 Nerdcasts no ano. Caraca, meu Deus do céu. E olha só, e ano que vem teremos um programa novo do Sr. Carlos. É verdade, YouTube. Estamos tentando. Vamos ver se eu conseguir. Ah, vamos ver, cara. Vai ser maneiríssimo. Mas é isso, Sr. Carlos, é isso. Vamos ouvir o melhor do último ano do Nerdcast? Do... Quantos episódios são? Melhor de quantos mesmo? A gente sempre se fode nessa melhor conta. Melhor de 49. Olha, Sr. K, é do episódio 551 até o 559. Isso. Quantos episódios são? A gente nunca consegue fazer essa conta. 551 até o 559? Isso, porque o 550... São 57, né? Nossa, mano! 58? Vai, só escuta. São 58, porra. Só tá parecia. Todo mundo velho aqui, cara. Desculpa. Cara, eu não preciso saber fazer conta. Tem calculadora pra isso, porra. Nessa pegada de ir pra Baviera no inverno, o Fred tava falando, que é horrível, com toda a minha humildade, fui no inverno pra ver lama. Desculpa. Lama, depressão. Pra ver lama. Fica aí do Azaghal e do Jovem Nerd, você tem que ir no castelo Neuschwanstein. Eu tentei ir em Neuschwanstein, mas infelizmente, quando eu fui, desculpa, eu só fui à Europa uma vez, quando eu fui na Europa, eu fui em setembro, voltei daquela merda, faltando poucos dias para o Oktoberfest, devia ter ficado. Choveu 5 dias torrencialmente em Munique. O que eu ia fazer em Munique? Eu ia alugar um Porsche. Que babaca. Caralho, olha, agora eu posso falar. Que babaca. Eu não posso, caralho, eu não posso alugar. Você um mil... pode fazer o que você quiser. Mas então, só que cada escolha é um rótulo. Exatamente. O que aconteceu? Você sabe que karma, né? Você faz, acontece de volta. Eu fui lá na intenção de alugar um Porsche, choveu 5 dias, não pude alugar a porra do Porsche. Eu achei que não seria sábio dirigir um carro de 370 cavalos com tração traseira na chuva. E aí eu não fui a Neuschwanstein, porque a ideia era ir em todas aquelas coisas ali, né, próximas, assim, próximas no padrão dedão no mapa mundi, de Porsche. Tipo... Mas era assim, eu queria entender, eu nunca tive a oportunidade de conversar mais a fundo, eu já te critiquei muitas vezes, mas nunca tive a oportunidade. Né? Eu queria entender assim, você ia alugar um Porsche, aí você ia pegar um Porsche e sangrar as estradas alemães. Exato. Até de Munique até Neuschwanstein. Isso. Aí choveu, aí você ficou com medo de dirigir um carro foda com uma roda que tem o tamanho do nosso tórax na chuva. Ok, eu compreendo, não aceito, mas compreendo. Eu achei que talvez não fosse sábio andar numa autobahn até 300 ventos na chuva. Só isso, mas vamos lá. Aí a minha pergunta é, não existia a possibilidade, de, seu filho da puta, de você alugar qualquer outro carro? Não. Ou Porsche ou nada. Ah, você é muito complicado, cara. Eu fui nos locais onde eu podia de trem. Beleza, fui vendo a vista, lindão, mas... Foi separando alugar... os vagões, né? Isso, exatamente, separando os vagões. De trem, beleza, mas eu tô na Alemanha. Se eu não alugar um Porsche, eu não vou alugar nada, foda-se. Não, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Se eu podia alugar um Audi, é um excelente carro na Alemanha, é nada, é o carro de terça-feira, e você ia conseguir chegar onde você quisesse. Eu concordo, mas só tem uma variável aí, uma variável nessa equação que você não está percebendo. Qual é a variável? Eu chegaria em qualquer lugar de Audi, mas eu não chegaria de Porsche em qualquer lugar. Então ficou lá, cara. Tem, tem motivo pra voltar. Escroto. Que escroto, cara. Tem um motivo pra voltar, porra. Você idealiza demais. Exato. Não. Você idealiza demais as coisas, cara. Não. Veja bem. Eu disse que eu ia lá, Munique, Neuschwanstein, de Porsche. Eu não fui. O que, que eu vou ter que fazer? Vou ter que voltar lá pra ir, porra. Pronto, tá, eu estou me dando motivo, entendeu? Tá. Agora eu tô um que engrossar o couro e vai falar, você não foi em Neuschwanstein? Não consegui. Eu queria muito ter ido, mas não foi possível, infelizmente. Então tu não foi em Munique. É possível. Não, sabe por que eu fui a Munique? Porque eu conheci as cervejarias. Eu fui lá na Hofbräu. Foi, fiquei lá, bêbado. Cara, 5 dias em Munique, chovendo pra caralho, não dava pra ir. Não saiu, né, da Hofbräu. Eu saí de lá pra Paulaner. Pra eu saía da Hofbräu e entrava no Rádio Rock Café aqui em frente. Ia na Haxenbauer. Cara, eu me diverti. Eu não me lembro muito de Munique, é verdade. Eu me lembro da Europa inteira. Muito, quer dizer, que da pouco da Europa que eu conheci. Mas Munique eu caralho, me lembro. Eu me lembro da Europa inteira. Oh, que ato falho, hein? Que ato falho, hein? Eu fui uma vez pra Europa, mas eu passei 38 dias. É, exato. Eu fui expulso como imigrante ilegal de tanto tempo que eu fiquei lá. Eu só fui uma vez para a Europa. Foram excelentes 5 anos da minha vida. Não. Tem vários artistas fodas de trilha sonora que trabalham na indústria, né, de cinema, e que eles meio que se repetem em todos os filmes, inclusive. Eles têm uma formulinha pra dar certo. Tem formulinha. Você não tá falando do Danny Elfman, não, né? Danny Elfman pra caralho. Todas as trilhas do Danny Elfman são o seguinte. Encaixar com todos os filmes iguais do Tim Burton, com o Johnny Depp, a Bonham Carter. Tem uma parada que eu devia ter feito que me pouparia um pouco. O quê? Quando eu mudei pro Rio, você sabe, né? Magrelo, narigudo e paulista. Cheio de atitude. E aí sofri o bullying da juventude carioca, né? Primeiro dia de aula já era tucano. Porra, tu entrou de perfil na sala de aula, caralho. Não foi o Azaghal que deu esse apelido? Foi legal, não foi? Ele diz que é. Tem outro cara que reivindica também. Ah, pau no cu desse mano. É o Julinho. Ah, fato de fuder, Julinho. Você comeu? Que é isso? Você comeu? Que é isso? Estou agora na máquina do tempo mesmo. Isso é uma piada muito tela, muito forte. Como assim, cara? Ah, caralho, vale explicar ou não? Uma vez a gente tava no colégio matando aula, passou a mulher da cantina, caiu um pão no chão, o Tucano pegou o pão, tirou o miolo e comeu. Aí ele virou pro Tucano e falou: você comeu? Que bicho! Entrou no mundo se cagando de rir, velho. Deixa eu falar isso. Ei. Não tem graça nenhuma, é hora do contexto. Por que tu lembra disso 20 anos depois? Porque a cara de idiota dele e a vozinha de: você comeu? Eu botei no... Não, eu quero saber se seria... Você acha que uma sequência de boas ações e encontros legais, você poderia ser amigo do Bebeto? Não. Você bota o Arthur pra escolinha de futebol e o professor é ele. Nossa. E aí, no final de tarde ele passa na tua casa pra falar como o Arthur tá jogando bem. Não. Isso não aconteceria. Hoje em dia tem muita opção aqui em Orlando de escolinha de futebol.

Alguém eu vou mostrar aí pra você depois. Canta. Toca no violino, Guga, essa música do Patufu aí. Alguém aí toca a música do Patufu, porque eu não lembro de nenhuma. São todos iguais, cara. Aquela menina. Ai, tem uma que é uma bossa nova, eu acho bonitinha. É, tem umas coisinhas ok. Tocava na novela Laços de Família. Tempo, mano, velho, mano. Caneta. É assim, ó. É de manhã, mas você não precisa acordar. Olha, toda-se a hora, vire para o lado e vá ser feliz. Agarre no travesseiro, aumente o ar-condicionado, foda-se tudo. Se liga, Eu botei em prova a resistência da pele de uma criança quando eu tinha 4 anos. Eu tava em casa, tinha estante de casa, e aí aquelas estantes, diferente da hoje do REC que tem de TV, era aquela estante toda, enfim, uma enorme assim, né? Uhum. E aí eu sempre fui fã de Homem-Aranha. Sempre fui muito fã de Homem-Aranha. E aí eu comecei a escalar a estante. Ela devia ter, sei lá, 2 metros e pouco a estante, não sei. Eu tava lá em cima, cara. E minha irmã na sala, eu com 4 anos, minha irmã com 3. Aqui, eu sou Homem-Aranha, eu sou o monstro que destrói o Homem-Aranha. Ela começou a sacudir a estante. Só procurando o Venom. Exato. Ela... Cara, a estante... despencou. Só que acontece o seguinte, nessa estante tinha uma coisa chamada televisão dos anos 80. Nossa. A televisão dos anos 80 é um bloco de concreto e asfalto que passa imagem dentro. Pesada pra cacete. E a televisão caiu de quina na minha testa. Essa marca é isso? Essa é a minha marca. Nossa. Essa é a minha marca da minha testa. Isso é uma televisão. Olha a poesia da coisa. Hoje eu trabalho com vídeo e faço edição. Olha, foi seu superpoder. Isso. Foi, cara. Super assim, editor. Você realmente é fruto de um acidente, cara. Sou. Não, é legal que você diz, ah, meu super, corta a cena. Tô eu no chão, ensanguentado, chorando. Cara, tava aí minha irmã, eu lembro dessa cena. Eu no chão, chorando, sangue pra tudo quanto é lado, acabou a pele de rinoceronte. Eu quebrei esse treco. A televisão perfurou. O médico dizia que não atingiu massa encefálica por um triz. Nossa. É, mas eu não lembro de tanta. Eu lembro de flash, eu acho que eu desmaiava, assim. Eu desmaiava, e quando acordava tinha uma. Porque a TV não pegava bem antigamente, hoje em dia é melhor. É. Tinha que botar o ombro na cabeça do gaveta pra ele pegar melhor. Cara, eu. É meu cabelo, é só deixar o cabelo crescer que tá aqui, não funciona. A atriz faz a Dolores, a... Como é que é o nome dela? Evan? Evan Rachel Wood, é isso? É, a Evan Rachel Wood, ela falou que esse foi um trabalho dificílimo, porque... Porque no contrato tava escrito, nua em todos os episódios. Porque... Ah, não, ela só fica nua em um episódio. Não, senhor. A Lourinha só fica nua em um episódio. Não fica, Fred. Eu vou me arriscar 2 episódios aqui para ser flexível. Ela fala que ela tinha que estar num, sei lá, uma explosão emocional e de repente quando o cara fala análise, ela tinha que virar um robô, um boneco. E aí o roteiro dizia, você chora sem expressão através dos seus olhos. Caralho. Como que eu vou fazer? Caralho. Imagina, é engraçado que quando eles fizeram casting, algumas pessoas eles não tinham como chamar de jeito nenhum. Ao Patino. Eu batino, você não consegue. Ele consegue. Ele é excelente, tá? Mas ele é muito overactor. Ele é overactor. Exato, isso é contra. Mas é realmente, para pensar, cara. Você tá chorando sem emoção, sem nicho. E ela falou que ela foi um puta... Parece que não, né? Que é só ficar parado, mas não. E porque você acha que ela é um robô mesmo. Sim. Quando ela faz... Modo análise. Você acredita. Sem emoção, né? É muito maneiro, cara. Sim, você acredita totalmente. Dos robôs, ela é a que... Sim, é a melhor. Achei, assim, mais... Sim, cara. Interpretação. Ela e o pai. Perfeito. O pai que descobre a foto. Sim, ele é muito bom. E o Bernardo. E o Bernardo, sim. É que o pai aparece menos. Sim. E o Bernardo é um robô diferente. Sabe quem eles podiam ter contratado? Seria excelente. Cigano Igor, Ricardo Mack. Mas ele ia ficar em modo análise direto, né, cara? Após alguns dias da mesma rotina, eu resolvi dar uma mexida no celular dela. Eita! Eita, ferro, cara. Caraca, tu tá todo errado. Pra errar, tu tem que acertar primeiro. E aí, não, mas olha só. Acabei descobrindo que ela me traía com um conhecido do trabalho. Mas tem uma prova? Ou tem só um papinho? Tá fuxicando lá no nude. Aí. Ué, gente, ele encontrou... Nude não é mais prova de nada. Não é. Ué, claro que é. Ah, então se ela é jovem nerd, tá tendo jovem nerd com um cara. Não, gente, peraí. Aí é diferente. Que horror! Que horror! Aí é diferente. Eu não tenho culpa que a minha filha de 3 anos mandou a foto por WhatsApp pra todo mundo dela mamando no meu peito. Eu não tenho culpa.

Uhum. É, então, realmente, é uma das motivações dela. Mas só que o Jamie é gêmeo dela, mas nasceu antes. Não, nasceu depois. Ela nasceu antes dele depois. Então ele também é mais novo. Uhum. Então pode ser que ele mate, e tem uma galera que tá esperando isso, que o Jamie mate a Cersei, porque ele é o irmão mais novo que vai matá-la. Até porque, nas especulações, o Tyrion não é filho, irmão dela, de verdade. Exato, seria filho do Rei Louco com a mulher dele. Ele é meio irmão, né? Também. Meio irmão. Por parte de mãe. Não por causa de tamanho, né? Por causa de por parte de mãe. Nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e esse Nerdcast é muito Black Mirror. Aqui é o Tucano, e cada geração tem o além da imaginação que merece. Que Eduardo expor e cuidado com as abelhas. Bom dia, bípedes! Hoje eu estou a fim de gritar e Black Mirror é muito depressivo, até mesmo pra mim, que sou uma pessoa doente. Sou uma pessoa doente. Quatro pessoas roubaram minhas entradas, falando-se todos vocês. Fala pro garçom trazer mais então, pô. Ele está de volta. Eu não tenho arrependimentos na minha vida. Que mentiroso. Que mentiroso. Olha só. Eu fiz o melhor que eu pude dentro das minhas limitações. Eu poderia. Então agora você não tem limitação, cara. Tu pode voltar no tempo. Tu pode voltar pra aquele Fred da faculdade e falar: essa menina não presta. Não perca seu tempo com ela. Olha só, mesmo as pessoas merdas que passaram na nossa vida serviram pra alguma coisa, pra gente dar valor às pessoas boas. Se a gente não tivesse conhecido pessoas merdas, a gente não ia dar valor à amizade que a gente tem, às pessoas boas que nós encontramos na vida. Tá entendendo por que eu não tenho arrependimentos? Por isso. Ai, caraca, virou o Nerdcast de filosofia, fudeu, né? Caralho. Autoajuda. Não, eu tô falando sério. Ah, tá bom, então tá. Ah, se eu pudesse voltar, eu ia tentar... Tá bom, ok. Eu tentaria sair do país. Fred, eu sei das suas histórias e eu sei de quanto caralho. Olha que tem coisa aí que... Olha que tem coisa aí, ó. Se eu tivesse ido em frente a uma máquina do tempo, pudesse se aconselhar, falar... Você tá na porta da máquina do tempo, você pode entrar pra mudar alguma coisa na sua vida. Aí você fala assim, esse papinho de não tenho nada pra mudar, não me arrependo de nada, eu ia falar, pense direito. E se você for pra tal momento mudar isso aqui, hein? Que tal? Olha lá. É, mas eu tô falando, eu fiz as pazes com o meu passado. Eu fiz as pazes com o meu passado, caralho. Olha o nível. Parece que eu tô assistindo aquele A Cabana de novo. Eu tenho um momento que é muito doce. Quando o Jovem Nerd não ronca de noite. Ah, isso é doce demais. Puta! Isso é doce demais. Porque tem noites que ele não ronca, mas são raras. Cara, eu não sei que noite foi essa. A noite que você tomou. Mas é noite tão doce! O som do silêncio é tão doce. O som do silêncio eu conheço, é ótimo. Vamos falar a verdade. É doce quando ele viaja a trabalho. Nossa! Essa é a noite que ele não ronca. Vamos ser sinceros. Olha, eu vou falar uma parada aqui pra vocês. Quando a gente viajou pra Vegas, que nós ficamos 14 dias, 17 dias, não lembro, no mesmo quarto. Nossa. Eu admito que eu dormia à base de remédio para dormir e tampão de ouvido. Porque isso é um monstro roncador. É um monstro, do caralho. É uma britadeira. Não, são vários sons diferentes, variados. Nossa, cara, pesadelo! É um pesadelo. Uma vez a do Box dormiu no mesmo quarto de hotel que eles, que a senhora Jovem Nerd, que o Jovem Nerd. Cara, ela no dia seguinte veio chorando. Pelo amor de Deus! Não! Eu durmo no chão, mas eu prefiro ficar no seu quarto. Mas é engraçado, né? Que a pessoa que ronca não acorda com o próprio ronco. Aí eu filmei ele roncando e dei play. E aí ele acordou, que ele ouviu o ronco. Não, o ser humano tem um cancelador de ruído, então. Não, uma vez eu gravei o Azaghal roncando, aí quando eu botei de manhã pra ele escutar, ele falou, é você fazendo. Tá vendo? Ele falou que era eu fingindo que era aquele roncando. Mas a portuguesa fala como se não roncar. Ah, se eu ronco, eu não sei, meu filho, eu tô dormindo. Então, eu assisti muita TV e eu sei que momentos de ternura como esses jamais aconteceram. Primeiro, chamou de Fernandinho, um galalau desse. Do nada, né, cara? Nunca tinha visto na vida. Do nada! Do nada! Fernandinho! Foi foda, foi foda. Ali eu já pensei, olha, 80% de chance de ganhar. Começa daí. É porque eu falei, olha, se a Ana Maria pudesse votar, é certo. Que ela realmente, ela existe uma ternura. Eu não tô falando que é, tô falando que é uma parada lasciva e sexual, não é, não, isso que eu tô falando. Não, talvez até seja, talvez até seja, a gente não sabe. Mas eu acho que é algo a mais, é algo mais puro. Puro, você acha? Ela é Maria pura por nós. Aí chama de Fernandinho, oferece e faz massagem em rede nacional. Aqui, foda. Tá nervoso? Vou fazer uma massaginha. Aquelas mãos hidratadas, protegidas do sol com luvinhas. Coisa de louco, né, cara? Massageou o Fernandinho. Depois, chamou de mãos lindas. Não, mãos lindas. Eu conheço o cara... mais de duas décadas, eu nunca reparei na mão do cara. Que bom, cara. Que bom que não. O cara já me serviu pizza de azeitona. E eu não reparei na mão. E ela viu e falou, mãos lindas. Yeah. E ele se você, ao lado da sua esposa, sua família, reunida em frente à TV, em frente a esse tubo mágico, ela falasse, nossa, as mãos lindas dele, você virasse pra galera e falasse, verdade, são bonitas mesmo. Isso seria estranho. Alguém falou isso? Alguém teve essa reação sem ser sua esposa? Não, não. Ela teve essa reação? Não, não teve. Aliás, por falar nisso, sua esposa, sua digníssima, como é que ela viu essa, não posso dizer um assédio, porque não foi, mas oh, essa demonstração de carinho todo. Ternura, em... ternura. Ela tomou uma surra de memes da massagem. Se eu pudesse voltar no tempo, eu, como eu falei na abertura do programa aí, no começo, eu trocaria esse apelido Vince Gloto, cara. Na verdade, eu não botaria nenhum apelido, porque a parada foi o seguinte, a gente chegou lá pra gravar na casa do Azaghal, lá na... Né, mas gravou sobre o Google, né? Nerdcast sobre o Google, e eu acho que foi do Bernard Cornwell. É isso, foi tipo aí, Nerdcast 6, 8. Foi muito no começo, né? 13. Nessa 13? Época, nessa 13. Época eu não era chamado ainda. Começou. É verdade, né? Até eu já não fui chamado pra Nerdcast. Olha só, o Nerdcast, dia 17 de maio de 2006, Google é meu pastor e nada me faltará, quando o Blue Hand proferiu que esse negócio de compartilhamento de vídeo era o negócio do futuro. Mas e aí? Existia YouTube. Já existia, mas não era, sabe, não era isso, era só um site de pessoas subiam vídeo. Mas a gente gravou isso na casa do Azaghal, é verdade. Botamos um microfone headset num banquinho e ficou todo mundo em volta. Exatamente, exatamente. Foi literalmente fundo de quintal a parada, né? A gente gravou no fundo do quintal mesmo, assim. A parada. E aí, todo mundo tinha um apelido, né? Venerd, Alexandre Tony e tal, o Dave, o Bruno Hand. Aí eu falei, bom, pra entrar na brincadeira, obviamente eu tenho que escolher um apelido, né? E aí, na hora, não pensei em nada e tal. Quando começou a gravar, eu lembrei dessa frase que tava na minha cabeça do Rick Moranis lá, do Caça Fantasmas, e falava se vocês ouvirem esse Nerdcast 13, vai ser a primeira vez que eu falo, e falo a frase também, e falo o nome do personagem lá, que era o guardião do, né, do Caça Fantasmas e tudo, e falo o nome do cara. Aí ficou então... esse apelido. Apelido que eu nem precisava ter apelido. Eu falei, tem que falar uma frase nerd. E aí foi na hora. Sacou? Mas olha só, isso não te perseguiu durante anos, alguma coisa assim? Não, cara, eu tô falando só brincadeira, assim. Sabe mudaria, o que eu acho que você mudaria? Sabe o que, que... Olha só que eu vou jogar agora. Eu vou jogar, vou lavar a roupa sua aqui. Ih, rapaz. O Eduardo Spohr ficava muito chateado quando as pessoas falavam que o paladino dele, que ele do Nerdcast de RPG, de Gano. Aquele que não acertava nada. E aí ficava todo mundo sacaneando ele lá, e aí ele ficava muito chateado. E aí acho que você voltaria pra jogar aqueles dados de novo, né, Dudu? Não, a verdade foi outra. A verdade é que a edição não, foi contra mim naquele jogo. Não. Puta papinho foi de sim. Big Brother, hein, cara? Foi sim, foi sim. Caraca, que absurdo jogando a culpa na edição. Duas coisas. Primeiro, a edição foi contra mim. Segundo, eu fui o único que não roubou naquela porra. Porque daí que a gente roubou. Roubou sim. Peraí. Aí, você está duvidando da minha honra. Eu nem roubar se eu quiser, posso. Vasco joga em frente ao Alexandre. Mas teve gente que roubou. Então não venha falar que você foi o único. Mas são os mesmos de sempre, que não são nem roubo. Não é nem, a gente nem considera mais roubo. É parte do folclore. Isso aí. É que nem o 3D morrer, tá ligado? No segundo episódio. Não, mas sabe o que eu acho engraçado? É que olha só como são as coisas. Paladino. Mas no começo dos primórdios do Nerdcast, eu era chamado de Bárbaro Gentil. Verdade. E depois que virou a Paladino. Então eu não sei porque que mudou aí. Mas enfim, Jovem Nerd pode dizer. Não quis participar do outro episódio. Se negou. Não quis falar. Não, cara, claro que não. Falou. Não vou, porque... Tô minha imagem de... Tô me sacaneando muito. Parece. Na época eu não participei. Te falo por quê, cara? Porque eu tava viajando com o negócio dos livros e vocês gravam, cara, a parada pra fazer um programa, vocês gravam o que é certo, claro, várias sessões de né, 3-4 horas pra gravar um programa. Então pra mim na época era impossível mesmo, cara. Mas é, pra ficar legal tem que fazer isso. Entrou na geladeira bonito, né, acho que é de RPG. É, mas tem gente me sacaneando aí, também eu vou falar. Tocando, tá puto até hoje com a história do Valete. Jogação de merda no ventilador. Ó, se eu pudesse voltar no passado, eu assinaria todos os valetes. Qual a Embratel, não tinha Embratel 21? Com a Ana Palarosi. Ana Palarosi. Anos disso. Ela foi, eu lembro. Eu só usava Embratel por causa disso. Por causa da Ana Palarosi? Só. E meu aplicativo pra ver dólar é o do UOL, porque a propaganda que aparece da moderninha... Tô fazendo jabá direto pra todo mundo. Ah, da Alessandra Negri. É? Olha aí. Não que eu queira ser a Alessandra Negri, nem a Ana Paula Rosa, mas eu quero vê-las, sempre possível. Aí eu boto lá dólar, aí aparece a Alessandra Negri. Aparece ela? Um banner, assim. Aí eu falo, oi, Alessandro, tudo bom? Aí dá skip. Tá dólar, skip. É, quanto é que tá o dólar? Skip. Se tivesse um aplicativo chamado Cotação Negrini, seria maravilhoso. Eu adorava fazer comidinha com tudo que eu via pela frente. Mas como assim, comidinha? Botava terra, pedra, talco, colônia. Caraca, a gente adorava pegar talco e botar água, lembra? É, nossa. Ué, e aí? Fazia comida de coisas whatever. Comida de mentirinha. Eu fazia isso na churrascaria. É isso, direto. Misturar, você achava, ô, químico. Essa era a brincadeira da nossa época, não tinha iPhones, né? Não, caraca, hoje em dia... É verdade, ninguém mais faz isso. Pera. É isso aí. Quando a gente, na nossa época era assim, não, vou escolher um lugar onde tem a recreação no cu. Vou na churrascaria que eu quero e você se vira pra se divertir lá. Brinca aí com esse saleiro. Seu merda, toma esse saleiro. É isso mesmo. Pode brincar com o saleiro que os restos que estão na mesa. É verdade. Fique à vontade. A brincadeira era misturar comida. E depois ficava oferecendo. Prova, papai. Está uma delícia. Maligno. Na verdade, era criança querendo matar os pais pelo dia desgraçado que elas tiveram. Ai, gente, era assim mesmo. Era, né? Era. Aí a outra parte da brincadeira era escorregar no chão da churrascaria, porque era um grande nojo. Patinar. Né? Então você via correndo. Ai, que nojo, gente. A guerra do México, né, antes de falar a parte histórica, digamos assim, ela é a origem do termo gringo. Gringo. É o que fala, né? É porque o uniforme de algumas tropas dos Estados Unidos, especialmente do que era na época, seria a Guarda Nacional, era verde, e aí os mexicanos falavam green go home, só que na pronúncia mexicanizada ficava gringo. Nossa, isso eu não sabia. Caraca. Gringo! Mas, ô Felipe, isso aí é lenda, é leão. É venérico. Cara, já que a gente tá falando de Velho Oeste, né? Aí cabe aquela frase do Ford, todo, né? Quer dizer que o gringo é o forró do mexicano. Não, sendo agora fazendo o papel contrário. Forró não vem de for all. Não! Isso é lenda. Puta. Forró é abreviação de forró bodó. Nossa, eu jurava que era o um negócio do forró. E forró bodó é tipo, ah, vamos ali na casa do Zé, vai ter um forró bodó ali. Forró é abreviação. Forró bodó pode ter vindo de For All Brothers. Música.

fica a dica e vocês avisem pra gente lá nas redes sociais aí, ou nos comentários. É simplesmente assim, eu vi o Matuto. Mas não façam, pessoal. Sério, não façam. Não façam, não, não é uma parada pra brincar, é. Você tá falando. Isso é muito escroto, não façam. Não façam. Não faz mesmo, galera. Eu já vi os parentes do Afonso falando sobre isso e não é putaria. Você não esquece. Eu não esqueci deles falando sobre isso. Excelente. Você não esquece do Matuto e o Matuto não esquece de você. Nunca mais. A gente tava lá em casa, brincando, né, de portas fechadas, gente, né, com todo cuidado, porque, né, se aparecer um adulto... A mãe chegava direto, a mamãe abria a porta, e tava sempre o Bob e a Barbie pelados, abraçados, com o Bob baixo. Em cima pra baixo. Que a gente só fazia papai e mamãe. Papai e mamãe, a gente não sabia que existia. Criativo, não, tá? A gente não sabia que existia outra coisa. Não sabia. Era papai e mamãe, a gente botava assim. E aí a mamãe chegava sempre, ela ignorava, que ela tipo, as crianças estão brincando. E a gente ficava com aquela cara de putada, ela, meu Deus, mamãe pegou o Bob comendo a Barbie. É, porque a gente fala putaria, a galera já imagina uma putaria, né? Não. É, não. Era não só Bob em cima da barba beijando. Não tinha nada de... Não tinha. De mais, não. Era só papai e mamãe mesmo. E aí... Só que a mamãe entrava e falava, meninas, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E a gente com a cara assim, meu Deus, a mamãe pegou o Bob transando com a Barbie. Meu Deus. A gente era mamãe. Mas sem roupa, vocês tiravam a roupa? Tiravam. Né? Total. Naked. Total. Ó, só, o Bob só passava a mão no peitinho da Barbie. É, pois é. Aquela mãozinha assim, com aquele bracinho reto, né? Aqueles dois bracinhos retos. Reto. No peitinho da Barbie. Beijinho, papai e mamãe só. Beijinho na boca, que a gente torcia as cabecinhas. Isso. E depois era papai e mamãe. Gente, a gente era muito boba. A minha amiga achava que peru tinha osso, gente. Sabe? A gente não sabia nada. A gente nem sabia como é que, né? Como é que ela... não sabia. E aí, a gente tava lá brincando com a porta fechada, né? Com o maior medo de aparecer peru alguém. Então, como é que era esse Barbie havaiano que eu ainda não consegui entender? Ai, eu vou desenhar um dia pra vocês verem. Não. Desenha, mal. Aí a gente tava brincando, só que a gente morava no primeiro andar. E sempre passava um cara vendendo cuscuz. Então a gente tava lá brincando, romance e tal. Né? Ela com uma Barbie e um Bob, e eu com outra Barbie e outro um Bob. Cada um no seu canto. Aí a gente tava lá... Aí, de repente, embaixo da minha janela, o cara grita, olha o cuscuz aí! Puta, que susto que a gente levou. Ah, o cuscuz! Ele tava uma bela assim. Ah, cuscuz aí! Aí voou Barbie pra tudo quanto é lado. Voou Barbie pelada pela janela. Caraca, foi muita vergonha. Essa segunda temporada, ela é baseada em personagens que não servem pra nada. Por isso que o Frodo, não, o Caralhos, o Sam... É o outro. Inclusive, é um dos motivos que quem patrocinou o filme foi não foi o McDonald's, né? Vamos lá. É sério, porque o Demogorgon gosta de Bob's. Nossa. Caraca, Léo, não corta, deixa. Porque o Anthony Hopkins, o Ford, ele tem uma hora que ele tá andando lá pelo aquele matagal todo, ele olha, e aí ele também vê ela enterrada. Exato. E aí ele faz uma cara de acho que eu vou desenterrar essa cidade, sabe? Alguma coisa assim. No meu presente de despedida, aquela pá de merda que eu vou deixar pra todo mundo, vou usar essa cidade aqui. Então faz todo sentido, né? Eles enterraram a cidade pra encobrir a morte do Arnold, né? Como a gente faz pra esconder a morte de um cara? A gente enterra a cidade inteira. Literalmente, né? Mas peraí, Rebron, uma cidade que se resume a duas ruas, então não é tão difícil, vai. Enterraram o conservatório. Aquela festa no final do último episódio foi nessa cidade? Eu tive a impressão que sim, posso estar errado. Então por que a gente acostumou um cânion com aquelas cavadeiras gigantescas? Ai, cara. Eu não entendi isso. Será que não era o mar aquilo? Eu não entendi. Ele tava construindo, o negócio tava chegando perto lá do restaurante onde ele senta com a Tereza pra conversar, pra ameaçar ela, etc. Então, aquela cena é foda. Mas é outra parada que mostra, o cara é onisciente. Ah, eu sei quem você é, você veio com seu pai, sentou nessa cadeira. É, isso aí, veio quando era criança. Sei tudo. Então, meu irmão, o cara sabe tudo. Dica é, nunca entre num parque desses. Porque senão... Pague para entrar e reze para sair. Já vimos esse filme dos 40 anos 80. 40 mil, tu tá pagando barato pela extorsão que vai rolar depois. Olha aqui, ó. Tem filminho teu dando na cara da mulher. Tem filminho teu fazendo suruba com 5 negão. O Rodrigo Santoro. Tem filminho teu aqui, ó, abraçando o Rodrigo Santoro por trás, dando tiro à vontade. Caraca, porque é tudo monitorado. Zé, como é que o cara ia dar um meteco no Rodrigo Santoro ali na sala de análise? Tu tudo é monitorado, o parque inteiro é monitorado. Cara, menos aquela sala, menos aquele lugar ali. Não, aqueles lugares são, porque eles filmaram o maluco. A mulher, eu sei. A mulher mostra, olha só, você vai fazer o que eu tô mandando, senão isso aqui vaza. O cara ia transar com o Rodrigo Santoro ali, numa sala de vidro. Que tem brother na qualidade, tem tudo. Que essa sala de vidro aí não deve ser da primeira geração, não. Essa sala de vidro é que depois que começou a ficar muito complicado, os robôs, tudo colando por dentro, ninguém tava entendendo o que tava acontecendo. Os robôs tão andando esquisito, o que tá acontecendo? Eu vou mandar fazer essa sala tudo tá barrigudo, agora. O que tá acontecendo? O cara foi limpar o robô, só aquela cola... Cola de madeira endurecidas agora? Cara, caralho, meu irmão. Deve ter uma sala dessas assim de vidro, só de reconstrução de pregas, cara. Eles falam, vamos botar todas as salas de vidro, porque o nego tá comendo o robô de bobeira. Pra ver se inibe, né? Exato, e mesmo assim não tá funcionando, não. Fez um raio-x naquele robô ali, o cara tá com queijo no estômago, malandro. Pô, um queijo grana padano e redondo. Não dá, pô. Botar de vidro pra ver se inibe, né? Porque vagabundo tá foda. Vagabundo aqui. Será que você tem que andar aqui com a bunda na parede? Que nem... Tá robô. Porra, você tem que ver a quantidade de currículo que a gente tá recebendo aqui pra nego trabalhar aqui dentro. E o salário é baixo, eu não sei o que esse filho da puta tá querendo trabalhar aqui dentro. É foda. Ai, caraca. Não, mas assim, se você olhar nesse mundo distópico que é, onde as pessoas fazem isso dentro do parque, faz sentido, porque é caríssimo, $40 mil por dia, esses caras não têm essa grana. Esses milionários estão metendo aí 40 aí, eu tô ganhando pra meter. Aê! Seu milho de merda. É isso aí. Aqui, ó. Toma. Faz sentido com esse mundo merda distópico que é o do Westworld, entendeu? Caralho. Na semana mesmo, recebi 750 currículos. Eu não tô entendendo. Eu tô baixando o salário e o nego tá mandando mais currículo. Outra coisa que eu interviria no meu passado, eu obrigaria o Azaghal, o pequeno Azaghal, a terminar o curso de inglês. Curso de inglês. Puta, é isso mesmo, cara, realmente. Eu forçaria ele a fazer outras línguas. Outras línguas. Pelo menos um espanhol bem decente. Mas agora com essas viagens todas, você tá indo. Tô indo inglês, eu saí, né, da Jamaica e agora eu sou tipo um, sei lá, um costarriquenho. Um costarriquenho, um porto-riquenho falando inglês. Essa é foda mesmo, é porque quando você cursa de inglês, ele te dá aquela base, né? Pra você conhecer os básicos dos verbos e tal. Eu tive a oportunidade e eu fui babaca. Falei, não quero mais fazer curso de inglês. Eu tive isso também. Eu fugi do inglês, né? Eu fazia, quando eu morava em Santos, eu fazia inglês, cursinho, e fazia na escola. Na escola era muito fraco. É, como sempre, né? Minha semana era assim, segunda-feira, catecismo. Quem diria? Não deu muito certo. O Fred é muito escroto. Ah, Fred, vai se fuder. O Fred mandou um negócio na piroca. Vai se fuder, caralho. Nunca paga essa merda. Aí, se descer pra nuvem, sincroniza com todo esse negócio. Descer pra nuvem. Vai aparecer na Apple TV, hein? Apple TV, hein? Para, eu fazia, segunda-feira era catecismo, terça-feira e quinta-feira inglês, e quarta e sexta natação. E aí eu não tinha tempo pra brincar, né? E de noite era pra fazer lição de casa, essas paradas. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou parar com tudo. Tive que ficar só no catecismo. Aí larguei o inglês. Quando eu mudei pro Rio, eu entrei no inglês da escola, só que era muito mais avançado do que o inglês que eu tinha aqui. Aí o que, que eu fiz? Falei, eu não vou fazer essa porra de inglês, não, que eu vou ter que estudar pra caralho. Vou fazer francês. Muito mais fácil. É, aí fui fazer francês. Você fez francês? Nós dois fizemos francês. A gente arranha. Por incrível que pareça. Caralho, what? Eu vou pra Bélgica e tiro uma onda, mano. Fala aí. Que é que eu vou dizer aujourd'hui? Caraca! Je ne parle pas français. GP Alé ao toilette. GP Bois de Lô. É. Le Piroquê. Alé Cuda Professeur. E aí eu fugi do inglês, cara. E até hoje eu não sei falar inglês. Não, tu... Meu inglês é horrível. Eu falo very thank you.

Mas ali teve um momento que eu achei que ia rolar uma putaria pesada. Ué, quando o Jon Snow bate na porta ali, né? Ele não bate na porta, ele esfrega os dedos na porta, né? Na verdade, você vê que ele bateu na porta. Arranha com lascívia. É. E aí ela abre a porta, e aí fica o Tyrion olhando lá de fora. Eu fiquei na dúvida se ele ia entrar. Porque o Tyrion, ele tá reprimidaço. Tá. Ele era um putão. Putão da Night. Ele era transudo, né? Ele ficou com essa cara mesmo, né? Cara, o que será que ele esperava ali, né? Será que ele vai entrar e falar: "Ei, família! É nós, Targaryen!" Botar essas cabeças de dragão aí pra voar, caralho! Chegar enfiando o dedo na bunda do Jon Snow! Aí, é gol! Tô! O cara chega e dá uma pulada pra frente. Eba! Vamos daí, porra! É minha marionete agora, malandro! Vamos lá! Caralho, sobe essa merda! Que? Abre pra esquerda, dá pra direita! Vai! Pra quem tinha curiosidade de saber como era o Nerdcast proibido, se esse Nerdcast for para o ar, era mais ou menos isso, tá ligado? Ah, cara, olha só. Numa transa de tio e sobrinho, ter um anão no meio não é nada demais. Ah, não, irmão. É, próxima cena podia ser um jumentinho descendo. Aí, alguém descendo com o jumentinho. O padre, que né? Aquele, o escudeiro, o né? Ele vem com o jumentinho. Caraca, imagina se o Game of Thrones, na sétima temporada, migra mais pro estilo Sense8. Nossa senhora. Aquela cena de todo mundo junto, assim, tá ligado? O Podrick, o jumentinho. O jumentinho que trouxe o zumbi. Eu passei a gostar demais de Repelica e chegamos a conversar sobre um relacionamento. Já podem imaginar que, dentre todas as coisas ditas, a temida friendzone me acertou com os dois pés no peito. Ela disse que não me enxergava como um namorado, que não queria perder a amizade colorida, vamos botar aqui, né? Que me vê apenas como o menininho do teclado da igreja. Caralho. É o famoso caçulinha. É a caçulinha da igreja. O Trump, ele apelidou os veículos de, né, que são mais anti-Trump, que são mais de esquerda lá, CNN e etc, como fake news. Já chamamos os caras de fake news. Até um correspondente lá da CNN tava querendo fazer uma pergunta pra ele, falou assim: "Não, você é fake news, não vou falar contigo." Ai, caralho, cara. Mas um dos caras que era da cúpula dele lá, o... Steve Bannon. O Steve Bannon, ele era dono de um dos jornais que também publica fake news pra caralho. O Breitbart News. Então é muito doido. E ele elogia lá aquele Alex Jones, que também é um maluco conspiratório. Que, do InfoWars, né? Do InfoWars, que falou essa parada da rede de pedofilia da pizzaria aí. Falou que no Mississippi estão botando alguma coisa na água para os sapos virarem gays. Os sapos? É! Falou que os sapos estão virando gays por causa de alguma coisa na água. Os sapos? É algum experimento. E para que isso? Para o sapo pagar boquete? Olha aí, experimento. Mas você vende depois pras pessoas? Depois bota na água das cidades e todo mundo fica gay. Assim. Bota os sapos na água? Não, a água, caraca. Os sapos são... Por que você quer que o sapo fique gay? Não, o sapo é um experimento. Não, ele tava falando que a água tava contaminada com coisas que estavam deixando os sapos gays e que se a gente estivesse tomando essa água, as pessoas também iam ficar afeminadas. E ele, inclusive, vendeu um filtro pra limpar essa água. Gente. Olha só. Caraca, eu tava entendendo qual era o business de transformar sapos em gays. O business? Não, não existe sapo. Aí você vende com uma máquina de boquete. Nossa, foder. Não é? Vai. Parece bem óbvio. Era só ele aprender a cozinhar, né? Não me parece bem lógico isso? Tem aquela caixa coaxando lá no... da portaria do prédio. Chegou. Uma pessoa sozinha.

Mas essas coisas naturais, a gente acha, ai que lindo, olha, a natureza que virou luminária. Te deu uma luminária dessa pra minha sogra, natureza lembra? Natureza que virou... Era uma folha de bananeira, sei lá. Sério? O negócio mofou tudo. Ah, a gente tinha uma Santa Ceia também, lembra? Santa Ceia que a gente deu pra tua mãe. É, Santa né? Ceia? Feita de quê? Ah, era feita de natureza também. Caroço. Natureza. Caraca, é verdade, é portuguesa. Cipó, eu não sei que cara, virou um mofo gigante. Virou um cogumelo. Parecia aquele jogo Last of Us. Tinha uma mancha de fungo monstro na parede. O que é aquilo ali? Aquilo ali era Jesus. Mas olha só, Tucano, desde o primeiro dia que você entrou lá, o Azaghal tava lá. Sim. Você já conheceu ele lá no primeiro dia. É, da minha sala, né? Classe 62. Mas aí você que tomou a atitude de virar aquela cadeira? Que memória que o cara tem, cara, lembra da classe, cara. Não era a turma 62? Eu entrei na sala, deixei as minhas coisas na carteira. Não deixou. Sabe aquela parte de baixo? Minha caneta aquela tava lá. Aquela gavetinha? Era a minha caneta? Sei. Não era, só era uma caneta minha. Eu botei ali a caneta ali. Eu fui pro colégio sem material. Saí pra beber água. Quando eu voltei, ele tava sentado lá. Minha caneta tava lá. Era a última cadeira, do fundão. Os dois eram meio rebeldes, sabe? Que ia ser do fundão. Aí eu falei assim, então, cara, eu tô sentado aí. Ele, não, quem tá sentado aqui sou eu. Aí eu falei, aqui, minha caneta, rapá. Aí cheguei, mostrei a caneta. Aí ele chegou, pegou a caneta e jogou no chão. Aí eu falei, esse gordinho quer apanhar. Aí virei a cadeira dele. Aí ele ficou ensandecido. Eu achei que ele ia jogar, como eu falei, eu ia jogar ele no chão. Ele ia ficar ali, caído, né? Um gordinho. Chorando, aí, né? Não, fetal. Saiu ensandecido, querendo me matar, velho. Ele achou que eu ia regar aquele Mentex. Bom, mas isso vocês não mudariam de jeito nenhum, né? Não. Claro que não. Tem que se impor, né? As pessoas têm que se impor. Claro. Mas uma amizade feita na base do respeito. Forjada. Que sorte que eu tenho de não ter estudado nessa sala, maluco. Você seria você, jovem. Se você tivesse estudado... Não, tem um aluno que era igual a você na nossa sala. É. Nossa, não vai falar que era o Bruno Jabuti, cara. Era o nosso Jovem Nerd, praticamente. Se o Jovem Nerd estudasse com a gente, era... Coitado. Eu sofri muito bullying, né, cara? Nossa! Mas, ó, eu nunca... Aparentemente... Eu nunca fui fazer bullying, não. Eu nunca fiz bullying, não. Não, fiz. Pensando bem, lá. Fiz muito bullying, velho. Fala galera, aqui é o JP, tô aqui multitasking pra gravar esse programa, vamos lá. Eu gosto da empolgação, né? Você vê que é uma parada que escorre pelo... Falando e escrevendo ao mesmo tempo, vamos lá. Que é Azaghal e Game of Thrones. Outro, eu é empolgação. Aonde você viu empolgação minha já na vida? Exato, né? Aí tá achando estranho. Aqui é Azaghal me empolgando pro Sr. K. Yay! O Pato Fu gravou dois discos. Nossa, Pato Fu é tão chato, cara. Ele gravou dois discos tocando músicas só com instrumentos de criança, né? Nossa, tá de sacanagem. Beatles Animais, é isso? Não é Beatles. Não, esse que é o problema. Esse que eu não entendi. Não. Porque Beatles Animais é uma música que é feita pra criança. Eles tocaram música de adulto com os instrumentos. Chama música de brinquedo, não é? Música de eles brinquedo, gravaram dois discos com xilofone e piano de 8 notas. Exatamente. Exatamente. Caralho! É tão boa. Não, aí é só, aí é o seguinte, eu fico me perguntando, quem é o público-alvo? Porque a música não é música para criança, é para adulto. Pato e Fu, os né, instrumentos cara? Não são... O público-alvo é o público do Pato Fu. Cara, mas nem tudo na vida tem que ter um público-alvo, Alexandre. Não, mas olha só, mas o Guga, presta atenção. Raul Seixas fez música para Plut Plat Zoom. É, cara. Ok, mas música para criança, sacou? Não a música dele não é uma música não criança. Era, mó loucura a música. Mas é, ah, não, é maneiro. É música de criança. Fluxo de fracotismo não vai a lugar nenhum. E a mensagem satanista. Tinha Lester Crowley no meio. Quer ver? Vamos ler. Era o carimbador maluco, brother. Ele era, cara. Eu adorava. Peraí. Olha, deixa eu ver aqui a letra de Fluxo de fracotismo. Olha só. Adorava essa música. Esse é uma criança da Globo. Exatamente. Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado, se quiser voar. Super, super inocente. Pra lua, chorar, taxa alta, pro sol, identidade, mas já pro seu foguete viajar pelo universo. É preciso meu carimbo dando sim, então, sim. Viajar pelo universo, yeah. Carimbo LSD. Drogas.

castelo no alto da colina e andando uns 20 minutos andando, subindo. É 1,5 km. Uhum. 1,5 km, só que é íngreme, né? É, e aí a galera ou vai de ônibusinho ou de charrete, essa que é a parada. Ou vai a pé, mas se fode pra subir. Aí vamos entrar na fila da charrete. Uhum. Cada charrete cabe 11 pessoas, a fila devia ter umas 100 pessoas. Caralho, tava muito cheio, tava muito cheio. Tava lotado, velho. Ah, porque também não tinha ônibus, né? Ônibus, é isso aí. Isso é foda na Europa, cara. Eu vou te falar, isso é foda na Europa. Porque nos Estados Unidos é assim, se o cara vende um ticket pra uma atração, e essa atração é numa colina a 1 km pra cima, 90 graus... 90 graus. Então, eles têm que prover transporte, senão eles tomam no cu, são processados. Ou o cara fecha o negócio. Olha, se não dá pra subir de ônibus, eu vou fechar. Pois é. Na Europa é foda-se. Olha, não tem ônibus, vai querer subir? Toma aí teu ticket. Aí começou a parar, ficar escasso a charrete. Aí o caralho, velho. De repente desce um trator tirando neve do caminho. Eu falei, porra, se pá, os cavalos estão presos lá em cima por causa da neve. Caralho. E eu na fila, congelando meus pés, nevando, velho. Mas tipo, era, jogava de balde neve na minha cara, tá ligado? O bagulho tava sinistro, cara. Aí a gente lá esperando tal, não sei o quê. De repente, depois de também uns 40, 50 minutos, desce uma charrete. Uma charrete? Depois de 50 minutos? Sim, sim. Caraca, mano. Tomando cappuccino e vinho quente. Esses cavalos, coitados esses cavalos, maluco. Aí, mas eu quero que o cavalo se foda, eu quero subir, cara. Aí... Ainda... Ainda no começo eu tava fazendo doce. No começo eu tava fazendo doce. Eu falei, eu só vou subir se o meu cavalo for loiro. Porque tem cavalo loiro, velho. Aí começou a demorar muito na fila. Eu falei assim, ó, eu tô aceitando cavalo com crina de qualquer cor, brother. Se for, sei lá, verde, limão, eu tô indo nessa charrete. Aí desceu o primeiro, pegou 11 pessoas. E mais duas charretes a gente já entrava. A gente já subia. Aí a gente viu descendo mais três charretes. Aí tá, a primeira, ao invés de vir pro lado que a gente tava, foi pro outro lado. Mas que porra é essa, brother? Aí veio a segunda, foi pro outro lado também. Foi a terceira, parou pra descer a galera. Eu saí correndo e fui lá perguntar pro cara: e aí, meu irmão, o que tá acontecendo? O cara falou assim: não, acabou, acabou. Não. Aí, calma, não. Como é que foi esse sotaque? E aí, meu irmão, em alemão, como é que foi? Cara, eu descobri que em alemão é só você botar en no final. Ah, como assim? Aí eu falei assim: vai rolar? Aí ele chegou: já era, hein? Nossa, mãe de já Deus. Já era. Aí eu cheguei, voltei e falei, vamos subir a pé, foda-se. Aí a Bárbara, porra, meu pé tá doendo, tá congelando. Eu falei, andando vai esquentar e a gente vai conseguir. Na dúvida, me dá uma garrafa dessa de vinho. Aí, ô cocheiro, me dá uma garrafa de vinho que eu vou subir a pé. Aí começamos a subir a pé, velho. O outro casal desistiu no meio da subida, porque tava muito foda mesmo. Desistiu? O cara viraram? Deram meia volta? Sim. Caraca. Na meia sim, tá ligado? Aí a gente, caralho, velho, tá foda. E isso filmando ainda. Neve na cara, a barba cheia de neve. Pô, vocês têm barba, vocês sabem como é que é, né? A neve gruda, né? Gruda, foda. Eu peguei um fio fudido desse uma vez e eu fiquei com um perdigoto congelado no cílio. Nossa, mãe. Desculpa, mas eu nunca vi neve. Eu não sou assim como vocês. Desculpa, eu nunca vi neve. Eu queria ter visto, eu queria, mas eu não pude ainda. É que tu só viaja na alta, né? Eu vou chegar lá, eu vou conseguir ver neve na minha vida. Eu vou pra Bariloche. É a gente subindo e tal, não sei o quê. Só que tem um negócio. A gente tinha 20 minutos pra subir. Caralho. E a gente demorou 25 minutos. Não. Quando a gente chegou lá, tinha um funcionário assim, um indianozinho, fechando com plástico a catraca. Não. Caralho, vocês eram os últimos? Aí, não, ele tava fechando e eu falei assim: não, please, please, please, no, please, no, please, no. Aí eu mostrei, o cara chegou e falou: ó, vai por ali. Aí eu e a Bárbara achamos que era pra entrar pela outra entrada, assim. Tinha uma entradinha. Entramos. Quando a gente entrou, ele: não. Aí foi lá. Aí eu falei assim: mas não é pra gente entrar? O que a gente faz? Cara, um minuto. Aí foi, tentou falar com o pessoal da administração. O nego ignorou ele. Ele voltou. Aí ele olhou pra um lado, olhou pra um outro. Tipo, eu conseguia ler a mente dele naquele momento. Ele tava pensando: pô, sacanagem, vou deixar esses caras entrarem. Uhum. E se eu perder meu emprego? Eu preciso desse emprego? Aí ele: não. Não, indiano, não. Eu quero entrar. Aí o indiano não deixou a gente entrar. Ah. Aí nisso chegou mais umas 10 pessoas. Nossa. Ficou todo mundo falando tal, não sei o que. Não, pô, não tem charrete e tal, não sei o que. Ele chamou um outro cara. O outro cara passou um walk-talk. Tipo, ele chegou: não? Walk-talk, não. Aí eu falei: caralho, fodeu, é não. Aí o cara: entra. Deixou todo mundo entrar. Aí eu não sei o que eles estavam falando, não. É tipo, não tem problema? Não. É, só pode ter sido. Entrou as 10 pessoas que estavam comigo. Eu fui a última pessoa a entrar no castelo, velho. Caralho. E caralho, que sorte,

QR Code que não entrega nada. A gente só tem que ter cuidado, porque a gente tá perfeito aqui. A gente pode começar a querer entregar coisas. Então, essa vai ser minha ideia aqui. Vou querer burlar um pouco a ideia de entregar, mas talvez valha a pena. Ah. Só vou colocar a ideia aqui. Se vocês não aprovarem, tudo bem. Tá bom. Mas a gente podia fazer o encontro no Aura Virtual Fit numa churrascaria. É válido. Aí é válido. Cada um paga o seu. Ai, ai. Então, mas como é que pode, né? A gente pode ir, assim, numa churrascaria, se encher o rabo de carne, mas sempre cabe um docinho no final. É isso que eu não entendo, cara. Não, como? Eu não tenho esse... Eu consigo comer só carne. Não, eu entro nos lugares... Mas você pode estar afrontada de sal, mas cabe um doce. É você, como, qual é a explicação? Você faz um Tetris lá dentro. Você tem um Tetris. Tem que fazer um Tetris. Mas eu sou do time do Gaveta. Eu prefiro salgado de sobremesa. Porra, salgado de sobremesa? Salgado de sobremesa. É. Falou o cara que atocha o cu de biscoito amassado no toddy. Mas isso não é sobremesa, é ceia. É ceia. É ceia. Que chega cheio de sorvetinho dentro do bolso, de sorvetinho de meio quilo, como diz o seu AK. Mas sorvete não é a refeição, sorvete é para entretenimento. Isso não é doce não, não é doce não. É que enche o cu de profiterole. Profiterole soda majórica. Sorvete não é sobremesa, é entretenimento. É entretenimento. Mais uma aí pro livro, tá? Pô, agora tem um problema. Se você pulasse sem meia, você assava o pé todo. Destruiu o pé. Não, eu só pulava com sapato, eu só pulava com tênis. A minha maior memória do Pogobó é que eu só tenho um pum. Caralho. E aí, é que derrota. Cada pulava, liberava uma parte do pum. É o peidobol. Foi peidobol, foi uma vergonha, cara. Ai, gente. Eu fui pulando e peidando. Ai, que merda. Recentemente eu vi um peidobol. Tu tá no peidobol, meu amigo. Recentemente você tá muito no peidobol. Eu vi um pogobol, não lembro aonde que foi. Gente, que saudade do pogobol. Você vê? Exercício, a gente fazia exercício. A gente, depois, hoje em dia não sabe o que é gorda. Pula pogobol, pula elástico, pula corda, porra nenhuma. Pois é. Então é isso, gorda. É. A gente andava de bicicleta. Olha só, tinha outro. Se eu pular pogobol hoje, é um pulo só. Eu faço pum. E ele explode. Cuspo os meus testículos e cai desmaiado. É isso que aconteceu. Olha só, André vai lembrar desse. Luan e Vanessa. Nossa. O seu nome eu escrevi. Areia. Caralho. Onda. Parabéns pra vocês. Parabéns, eu não esperava. Pô, português, a gente pode fazer show aí, hein? Vamos fazer. Festa Block aí. Tucano e Andréia, olha aí. Pô, essa música é do parceiro do meu pai, do Carlos Cola. Que ele traduziu do Silva da Kiss. É, sim. Que era uma música... É sério o Carlos Cola que fez a letra? É dele. Não, peraí, a letra ou a... A letra. Seu pai fazer... Não, seu pai não trabalhou nessa. Não, época. Essa música não é do meu pai, melodia. É só do Carlos Paulo. Olha aí, foi um sonho de verão, numa praia, quatro semanas de amor. Olha aí, Léo, mostra aí, Silvio da Kiss. E a Patrícia Marques teve a ousadia de traduzir uma música de Jackson's 5. Você lembra qual? Lembro. Aonde você quiser. É. Nossa. Nossa. Aonde você quiser, eu vou ficar. Olha aí. Cara, e o que? Tipo assim, esse foi o revival da Patrícia Marques. Porque ela era cantora mirim. Ah, essa música é legal, mas a melhor versão dele é do José Feliciano. Eu cantei no casamento, no que nosso igual. Casamento. Eu cantei pro Azaghal essa música. Verdade. E da versão do José Feliciano. Ah. Tinha uma partinha em espanhol. Eu quero estar contigo para vacilar, para tenerte, decirte quanto te quero. Quero estar contigo. Olha, contigo e nada mais. É muito maneiro essa versão do José Feliciano. Vocês estão de parabéns, hein?

vendo? Só que ele não vai fazer nada disso, porque a gente não tem que entregar nada no final das contas. Mas... Isso é genial. E a gente vai direto pro inferno depois, né? Mas, não, não é? É consensual, não tem nada. A gente vai ficar tocando harpa, comendo uva e andando com pata de bode. Cara, uma vez eu passei assim, que eu tomei, eu fui resolver, que eu fui tomar, eu era malvadão, eu fui num hotel fazendo e eu queria tomar o leite da vaca direto da vaca. Puta, é gorduroso pra caralho. Então, o cara pegou um copo. Não, tô maluco, você tem que ferver, porra. Então, ele espremeu até, a vaca levantou da bosta dela, né, eu vi que não vi. Eu já olhei e eu... Nossa, o que eu tô fazendo? O cara pegou aquela luva e... Tremeu. Cara, parece esperma. Era muito ruim. Era muito ruim. Cara, eu juro pra vocês. Eu tô... É que essa gota sempre tem fôlego aqui. Também. Eu imagino o terror, cara. Mas eu não podia, né? Dar mole naquela hora. Agora vou ter que enfrentar essa porra aí. Literalmente. Literalmente. Cara, eu bebi. Eu vi Nossa Senhora, cara. Tomei e fui. Cara. A parada desceu que deu um bloco no... Foi imediato. Foi, cara, parece que eu tava bebendo queijo, sabe? Assim... Ai, que nojo. Eu fiquei muito mal. Cara, foi... Mas o meu corpo se protegeu disso. Porque eu vomitei tanto que eu virei do avesso, sabe? Eu tinha... Caralho. O corpo viu aquela porra entrando? Nem fodendo. Vira do avesso, porque aqui não vai ficar. Caralho, emergência. Começou a tocar luz vermelha, amigo. Reverte tudo agora. Reverte os motores. Eu era outra pessoa, exato. Hoje em dia eu sou do avesso, eu era negro, né? Hoje em dia eu sou dessa cor porque eu sou do avesso. Eu tive um momento doce quando eu conheci o Sly. Caraca, eu queria. Eu achei falar que quando eu conheci o português. Me conheceu. Você vai ter um que momento ele falou doce isso quando assinar o divórcio agora. É. Cadê? Quem é advogado aqui? Ele falou isso. Ai, olhando pra português. Advogado. Você já se formou, seu cara? Olha, existe dúvida se eu hei de me formar, mas vamos ver. Era um ídolo conhecer. Foi foda, cara. Um momento doce. Isso foi pra ele. E aquela foto com a Natalie Dormer também. Aquele não, isso foi okay, aquele foi sorriso normal. Aquele sorrisinho eu nunca vi na minha vida. Ah, você também com a Scarlett Johansson é momento doce. Porra, tirou até a aliança. Tá porra. Olha aí que absurdo. Não lavou mais a mão. É. Senhora Jovenel, a senhora não sabe dessa história, mas perceba que tem uma mão que ele tá escondendo sempre que possível, que ele não pega mais as coisas com essa mão, que ele não lava mais louça, enfim, perceba, tá? Ficou todo. Quanto àquele sorrisinho da Natalie Dormer, eu sou obrigado a admitir que tinha muitos e muitos anos que eu não via um sorriso daquele no Azaghal. Eu nunca via. Nunca vi um sorriso daquele. Nem no casamento. Ainda levo na cara o momento mais doce da minha vida. Foi quando eu conheci. Aí, meu olho virou um coração. Ele falou isso. Quando eu conheci o Sly. Explodiu. Em seguida. Explodiu em petróleo. Sangue. Eu falei que foi o momento mais doce da minha vida. Eu chorei petróleo, sei lá. Sangue. E ele falou isso olhando pra portuguesa. Foi engraçado. É, olhou. Falando, olhou pra mim. Eu achei que ia ser a primeira declaração da minha vida. Que escroto. Primeira declaração da minha vida. Momento doce de coerrola. Isso é uma verdade, o momento doce de cu é outro. Voltamos pra ver. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.